Mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Com amor imenso hoje livre estou. Hoje sou livre. Algema, Ele quer te libertar. Cristo aceita a qualquer um pecador. Aceitou-me com carinho. Hoje livre, livre hoje estou. Hoje sou.